A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Tudo aposto, estamos prontos para mais uma Jukebox, o prazer de recordar músicas que já fizeram sucesso há alguns anos atrás. E hoje vamos incidir novamente sobre a década de 80, em 1982. Vamos recordar os Spandau Ballet com Lifeline, depois temos em 83 Such a Shame dos Talk Talk e terminamos a sequência com mais um dos grandes sucessos e com um ritmo bem mais dançável. Mel and Kim, That's the Way It Is, em 1988. Vai ser assim a nossa Jukebox, espero que goste. Jukebox. Such a shame, this eagerness Thank you. Estamos mesmo no final, apenas para recapitular as músicas que por aqui passaram na Jukebox de hoje. Primeiro tivemos o Spandau Ballet, Lifeline, depois Talk Talk, Such a Shame, e ainda estamos a ouvir em fundo um bocadinho que resta deste That's the Way It Is, de Mel and Kim. Não perca a próxima emissão da Jukebox, vamos trazer aqui mais recordações daquelas que você nunca, nunca mais na sua vida vai esquecer. Nós também não. Jukebox.